encontro de carro na Romeu, aguardando a autorização para ingresso. De Salvador, o nosso cordial boa tarde, Passaredo 2231, FU e LS. Passaredo 2231, ajuste ao título 020, número 2 para pouso, aguarde, pista livre. Sente, Passaredo 2231. Estou chamando sempre Recife, frequência 1228, decimal 35, Alcena 125, decimal 1. 2235, 251, passou para a frente, chave. Cidadão Lima, Lima, Terra, CND, ACM, transforma 0225. 0225, Lima, Lima, Terra. Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 5 passar o Quilo Romeu Oscar. Passar o Quilo Romeu Oscar, ajuste a título 020, faça a espera no setor norte, informa o traço na aproximação para pouso da ficha na 0. Um é a frente da Bianca tocando agora, o segundo é o Passaredo, é a terra da Passaredo, mantém a espera no setor, aguarde as instruções. Certo, Vila Roberto. Espera só para a SEASA, viu? Ok, vestibular da SEASA, aguardo as instruções, Vila Roberto. Posso? O Vila Roberto tem condições de fazer espera 3 milhas fora sobre a vertical da RIMAR? Afirma sim, senhor. Sobre a vertical da RIMAR, sem interferência com o estrono zero, prossegue para o setor, aguardo as instruções, Vila Roberto. Certo, Lima Lima Serra, Santa Terra, Débora, descido, deixa a vista lá na mão, para nível 0, 5, 0, na vista, se não tomar 0, 2, 0. Lima 3, 0, deixa eu pegar até 4 mil, 6, a vista, mais 0, 2, 0. Até 4 mil, 1 mil, passa ali 2, 2, 3, 0. Só 1, 2, 1, decimal 9. Passar Bravo Lima e Unifato, se você consegue. Série 2231, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 10 nós, informo tráfego à esquerda, um Bravo Novembro 2 Papá, 1000 pés, não interfere com a aproximação. Ok, está ciente das condições do campo, pouso autorizado para o Passaredo 2231. Sim, cara, uma terra de rua. Eixo da pista 1-0, informo o tráfego na fazenda espera, na posição de Ceasa, Bravo na linha do CEPA. Para 2.000 pés, setorizado IADF, sou da pista 1-0, reporte estabilizado, lixo 1-0-0-0. 2-0-0, reporte estabilizado. Romeu Oscar, tráfego ajustado, autorizado com uso pistão 97, vento 1,60 graus, 1,3 nós. Fume com 1,7, segura o braço. Zero. 10 7 Rio para 2 1 0. Mais e aqui em Serra Lima. E vai falar a resposta quanto táxi do colégio aqui em Serra Lima. Passaria 2230, cruzado pouso, pista no zero, o vento no 50 graus, 1-2 nós. 2230, pouso, cruzado pista 1-2-0. Chile número 42, decolado às 47, no controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8-6-1, 1-2-4. Chile M1 42, contato com a banda ecológica da Vista da Puca para nível 350. E a Puca 350 poderia voar a Cajuca? Não, porque eu queria fazer Chile M1 42. Eu me mandei uma CIA, isso para 2006. Autorizado também a linha do X-Ray do pistão no 0, ajuste no 0, 2, 0, resposta está autorizada. Isso aí, mas escuta. Confio no equipamento, por isso. Sente, obrigado. Zero 97, esse para 4.010, eu acho que não é 027. 4.010, 1.020, zero. Livre de colagem, pistão 7, vento número 0 graus, 1.0 nós. Passaria 2230 no solo aos 4-9, 1-2-1-9, ele vai. Olha, para 1-2-1-9, passaria 2230. 321, fonte espera pronta. O chamei 321, não autorizar nada, Matheus, pistola 0. 0, Matheus. Tiago Fiesca, mantenha pro norte, aguarde instruções para conseguir ver a cor do forte, aguarde transferência. Segundo, 94, prossiga. Só uma informação, você sabe dizer se o voo 1097 já pousou ou está na aproximação? Curta final, quase tocando a pista. Ah, tá ok, obrigado. Boa tarde, gol 2009, do ponto 0, quanto é o celular? 10, gol 2009, ali mantendo, ali mantém. Boa tarde. Direita, boa. Bota aqui o Serra Lima, pátio 5. Consiga? Seis, pátio 2 anos, vira pra trás, chame para ingresso no 7, Silvio Serra Lima. 2009, pista na 0 de quase autorizado, já estou no 5 graus e no 3 graus. Autorizado, volta a casa. Controle 2018. Controle 2018. Bom voo, tá bom. Ah, tá bom. Alfa Romeo 1. Controle, é o helicóptero Papa-Papa aqui do Serra Lima? Papa-Papa aqui do Serra Lima, siga com o controle, mas não, corretor, acha no meu país. Médio matamento. Qual é a orientação aqui do Serra Lima? Vou até aí, eu já falei, se eu for. Aqui do Serra Lima, confirma o interpretador. Autorizado ali ainda, colapso 0, vento no 50 graus, 1-2 nós. Serra Lima. Arquivo Serra Lima, na trafio para o SMS, setor, 60 ali, já pode regressar. Ajuste em Salvador 020. Passa abaixo para levar. Controle 08. Destino Serra Lima, reporte com o visual. Controle de Salvador, está passando o vídeo do GPS, passando através do Palácio da Guarda. Colocando o Vitor em GPS, mantendo o 9000 pés, atente a tráfego por 12 horas, 4 milhas, mantendo o GPS em helicóptero, reporte com o visual no motor 3. Essa é a Vira Tupi, e aqui a Vira Tupi, e aqui a Vira Tupi, e aqui a Vira Eu sou o Lima, chama a turma, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95. Oi, é o papapá. Oi, é o papapá aqui do Serra Lima. Papapá aqui do Serra Lima, ciente do tráfego, da Nova Islão, reposta na 24 para o Estopão, altímetro 1020. Já ultrapassado, mantendo 500 pés, já são posições de uma vertical de Fábio Capão. Seguinte, que você anima? Solicita a pista 35, a possibilidade? Sim, eu não estou usando, ingresso está girando mais pela esquerda, 35, chama na final. Que você anima? Eu posso falar na final. Sensório 7108, no solo 21, na nível direita, na Eco, chame pista livre. Usando na Eco, a posta para subir 7108. 6.85, alterna 1.25, decimal 4.5. 1.25, alterna 1.25, 4.5, registro com 1.25. Azul 4.462, pouso autorizado, pistão 0, vento 1.70 graus, 1.29. Autorizado, posição 1.0, 0.2. Sensório 7.08, táxi via Alfa e Delta, mantém o ponto de verga Delta, aguarde para o cruzamento. Alfa e Delta, vai manter aguardando para cruzar. 4 do Pará, 4 mil pés, o ajuste na 020. 4 mil, 0, 0. A falsa aeronave da Azul vai ganhar para ser o 260. Identificação do sabia chegar a bom 0080, o ajuste até o Roma 020. Airport, Chico Zia, this is the Avi, Stanley Sales, first runway 10. Channel 023, contact Salvador Sala, 118, this is all 95. 95, Airport, Chico Zia. 2708, só pega até o passo de sol. Professor Lima, tráfego avistado, pista 35, pouso autorizado. O vento, 1.60 graus, 1.09. Reporte controlado na terceira 35. Na terceira 35, passou travado o fio de área. Autocala report, Chico Zia, this is the Avi, 8 miles per hour, approach runway 10. Azul 4462 no solo, 23, chama 209. 209. Passaria 223, pistão 0, decolagem autorizado, vento 150 graus, 109. Decolagem autorizado, 223. 20, desse para 4.000 pés, o ajuste chama 020. 4.367, desse também o 050. Tio Serra Lima está autorizado a taxiar sobre a pista, chame-lhe o Bruno na papada. Passarei 2231, decolar 225, chama o controle, em 208, meu amigo. Pessoal, passarei 208, obrigado, 2231. Passarei 221, passarei 2231, na FOMO. Passarei 2231, só passar a decolar em 5 da monta nível 1800. Subindo FOMO. 180, passarela 2231. 2890, chama a torre na frequência 1185. Sua entrada, sua propriedade, só. Vamos com a bota. Chama a 394, chama a torre da DDS, é a bota estética de cérebro. Rio 9890. Rio 9890, continua com a sua ação, guardando a pista 0 nível, estima 1020. Ok, 020 aguardado, puxa ali. Foxtrot 0230, 26, lead to your right, taxi Foxtrot, contact to ground control, 121-9. To your right, Foxtrot, ground control, 9-4-0-2-0. Aí meu voo, estacionar a parte 5, frequência livre, boa tarde. Vento 0, pista 1-0, foi autorizado, vento 150 graus, 9-2-1. Disponho, Rio 9-8-0. Chamando a 314, eu vou para a grupo de aproximação. Chama a 3 na frequência 118, última na 5. Sou 1620, fiz para 2006. A autoridade é que fez a pista 10, o ajuste 1020, a taxa está pisada. 2020, gol 620. Chanel 6304, me escuta? Desculpa, Chanel 6104, passou externo, baixado setado. Boa tarde, altímetro 1020, tráfego registrado, pista 1020 autorizado, vento 150 graus, 12 nós. Basta ver por um assinamento. Chanel 6107, pista 0, por favor, né, manter. Chanel 304, nós somos 3-2, livre na Eco, corrige na Foxtrot, e chame só o 109, boa tarde. É, na Foxtrot, obrigado, boa tarde, Chanel 304. Boa tarde, Torre Salvador, tanto 3567 como número 2, não considera da 104. Só 3567, sente, pode dar o laje da Avianca, nem mantém. Pode dar o laje da Avianca, livre da Avianca, mantém 109, tanto 3567. Chanel 6227, pista 10 do colégio autorizado, vento no 62 a 0 graus, 1 a 0 nosso. Desvio direto Barreiras, 2231, obrigado. Deu com 233, chame o controle, soma 1-1-2-0, último voo. 08, boa, até lá. Vista para 2010, completando a chegada a bordo. Está autorizado a LFA, foi pista 1-0, é o time 1-0-2-0, reporte no autorizado. Gente, 10-2-1, cancelar as inscrições, encerrou. Vamos atualizar, tá? 3-3-7. Subacia, saída, São Bruno, para o nível 3-0-0. São Bruno, 3-0-0, vai ser. Pego 6-0, faz estabilizar o DNS, passado setado. 6-0, sente, continua a aproximação, vai dando pista livre, a 2 da TAC, iniciando a rolagem. Certo. Centro 5-7, pista 0 do código autorizado, vento no 5-0 graus, no vermelho. Iniciando Salvador 3567. Círculo na 620, vento 150 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus, 1 0 graus. 7, 2, 1 0, 1 0 graus.